Sinto que você já não me ama mais. Saio pelas ruas pra ver se te esqueço. Chego a beber, a me embriagar. Paro e começo a imaginar que longe de você, amor, eu não aguento. Exclusividade, Estúdio 3D e gravações. Ontem à noite preparei um jantar à luz e velas pra nós dois. Mas que decepção pro meu coração, que não aguenta mais sofrer. Culpado foi você, que não quis me compreender. Te amei até demais, mas você não foi capaz de querer como eu te quis e de me fazer feliz. Nunca quis me dar amor. Só vivi de ilusão, te entreguei meu coração. Como mais sofrer. O culpado foi